pronto pro confronto, pode vir com tudo, Zé, eu tô rolando de banca pra fazer pressão, pra gritar meu nome e chamar atenção. Quem anda comigo é considerado, confio e firmo junto até no fogo cruzado. Não ando de banca pra fazer pressão, pra gritar meu nome e chamar atenção. Quem anda comigo é considerado, confio e firmo junto até no fogo cruzado. O tênis embarreado da vila chegou, piso no Nike, chupa a bunda do filho do doutor. É só passar por mim no rolê, na balada, se diz do hip hop, aí fusão minha caminhada. Qual que é a tua? Qual teu proceder? Não caminha e na chuva, não plantei pra te colher. Sem um puto no bolso, chegando na madrugada, nu, berço do quarto, né, tua filha que chorava, tu. Chegou agora com a moda, com a brisa fina, não aguento furacão, da periferia, Figueira, só da sombra, porque sua raiz é forte. Rap aqui é compromisso, é a vida, é a morte. B-boy, MC, rapper ativista, DJ, Grandmaster Nenzo, pode crer, é nós na fita, né, modinha da TV, que tu tá acostumado. Na sombra da Figueira, só descansos confirmado, quem nunca namorou. Curtindo o brother Nene, respeito não se compra, atitude não se vende. Aí DJ oportunista, falso MC, as rádios de playboy, pop rap não é pra mim. Por isso que meu rap não é tocado, é censurado. Por isso que meu clipe tem corte pra todo lado. Já pensou, te ligou, se pá, deu pra notar o que acontece na favela, ninguém quer mostrar. Por isso que meu som não toca na FM, o conteúdo explode a caixa. A burguesia treme, o que eu tenho pra falar, vários querem escutar. Só falta uma rajada, um ponto a fé pra algo mudar. Rádio comunitária do fundão da vila, antena pirata, som da periferia. Foi na FM pra ouvir a última moda, sintoniza os ladrão de canal, rap é foda. O locutor aqui não tem a voz de Silvio Santos, não toma uísque com gelo, nos aterno de Armani, usa camisa pé, toma pé sujo na garrafa. Rap aqui é o som dos loucos da vila, é o som da rapa. Som periferia, olha de rádio, toda favela. Som periferia, eu faço rap pra cuzão balançar o rabo. Som periferia, olha de rádio, toda favela. Som periferia, eu faço rap pra cuzão balançar o rabo. Pensou que acabou? Foi. Segundo tempo que eu tenho pra dizer, enche um livro aí vai vendo, não falo só por mim, eu falo pela vila, pelos loucos que já tão ameliano na corrida. Quer chegar? Chega manso, chega no sapatinho, aprende a não pisar no canteiro do vizinho. Não te ensinar o cuzão, boas maneiras, o vizinho aqui é antigo e não tá pra brincadeira. Boné atravessado, mó cara de ladrão, só pra botar pressão, pois sofrido tu não é não. Então muda essa cara, Zé, perde essa marra, deixa o hip hop pra quem é da caminhada. Teus moleque aqui da vila, que ontem era o ranhento, hoje somos vida louca, o terror do movimento. Ah, seja você mesmo, tem estilo, seja homem, a viver se identifica, o que é teu tá no teu nome. A trilha sonora eu sei, influencia quando explode nego drama. Tem nego que delira, só não me vem pra cá de bandido revoltado. Quando a festa chega ao fim, larga embora de importado. Ah não, logo pra mim, não me vem contar histórias. Tu largou as chinelagens, é bom pra ti, é tua vitória minha. Eu não comprei, não roubei, fui buscar, lutei e conquistei. Os breves seguem a rastejar. Eu não sinto rancor, não tenho mágoa de ninguém, só não misturo as coisas. Quem é por mim eu sei, pra quem serve o chapéu. Põe, limpa, bota e some, atrás do bem vem o mal na alma de cada homem. É tinho de quebrada, parceiro na caminhada, nem sempre o linha de frente traz na cinta a quadrada. Negro Carlos, Deus o tenha, ladrão, sujeito homem. A malandragem ainda treme só de ouvir teu nome. Luciano, Bento, André, Mirinho, Adãozinho e Pelé, louco, louco, Edir Santana, meia noite vai na fé. 2000 graus, esse é o clima pra quem desacreditou. Jesus Cristo é quem guia o caminho dos corredor. Marcha lenta é mó atraso, é sangue ruim, sangue podre. Não deixa pra amanhã o que tu pode fazer hoje. Aposto na nova escola, deposito confiança, pureza nesse mundo, só mesmo a das crianças. Sabrina, minha filha, minha joia que brilha. Pra quem gosta de dinheiro, eu valorizo a família. Por ela e pelo rap, o que precisa fazer eu faço, e nessa guerra não luto pra perder. Meu rap não tem brinde, não pago de popstar, faz cara feia e cruza os braços. Comédia quando escutar quem tirou a roleta e apostou na minha derrota. Hoje pro dono do cassino, tá de quarto, vira de costa. O preço de uma bosta muitas vezes custa caro. Palavra de homem é uma só, duas, três é de otário. Tempo extra nos descontos, juiz apitou final. É só a fúria e a verdade, aí vou namorar. Tô rolando de banca pra fazer pressão, pra gritar meu nome e chamar atenção. Quem anda comigo é considerado, confio e firmo junto até no fogo cruzado. Não ando de banca pra fazer pressão, pra gritar meu nome e chamar atenção. Quem anda comigo é considerado, confio e firmo junto até Ricardo.